paizinho, já que o teu sócio lá da firma morreu, não podemos pôr o meu marido no lugar dele? Epá, não faço ideia, filha. Tens que falar com o cangalheiro.